confirma, visual mais literal. Tem aqui o meu Bravo com voando de pássaros, próximo à sessão de sobrevoo. Consciente, Bravo. Oxané 6326, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizado ELS aqui, reporte habilitado. 2164, Solo, correção Golfo, 1964, Solo, aos Litoral, reporte em solo controlado, vento no 30 graus, 09. Controlado, pátio 5, mais litoral. E aqui o meu Bravo, reporte em solo controlado, vento no 30 graus, 09, pouso a critério no pátio 5. Cliente, Bravo. Vitor Alfa, solo controlador 228 de frequência, boa tarde. Boa tarde, é já o mais geral. Tem aqui o meu Bravo, solo controlador 228 de frequência, boa tarde. Localização 010. Lima 326, complete final LS, chame Torre Salvador, frequência 18, decimal 95. Completa Torre 1895, chame a 326. Autorizado ponto fixo 10, vento 140 graus 09, altímetro 10 no 3. 10 no 3, pouso 10, altímetro 3 e 6. Confirme para a torre, quem chamou? Como era o nome que chamou a torre? Gente, reporte na interseção ótica de acionário. Yankee Juliette, a transmissão está um pouco baixa, pode repetir por gentileza, o time entra 1-0-1-3. Aí quem é com Juliette, prossegue a passagem, agora recebe outro claro, pode repetir por gentileza. Agora esse volta e claro já na interseção Romeu. Gente, reposto na interseção Romeu, corrigindo. Torre, boa tarde, Otan 3193, ponte espera da 10, tá pronto. Otan 3193, autorizado, alinha e mantém 190. Ganha essa linha, mantém 190, 3193. Puxando a 6326, solo aos 34, libere à direita, taxi via. Pois então, chame solo em 121, decisão 9, boa tarde. Calibrando à direita, chama solo 1219, 6326, obrigado, boa tarde. Juliette, autorizado ingresso na pista 17, táxi até o quarto 5, reporte livrando na papá. Livre decolagem, 3193. Oscar Mike Yank, 500 pés, ajuste 10 no 3, está presente, chame torre, 18 decimal 95. Descendo para 500 pés, a presença chama torre, 1895, gato. Torre, Oscar Mike Yank, boa tarde. Yankee, a ponte na vertical do farol de Itapuã, confirma intenções de pousão no 7? Afirmo, cruzar o eixo da 1-0 e para a pousão no 7. Gente, acho que também tem que cruzar, dar presente o... a final no 7, pois não final no 0. Cruza da presente, já curvando a esquerda para o cruzamento. Gente, autorizado o cruzamento com o bando de imediato à esquerda, informo sobre a final no 0, bando de pássaros. Reporte livrando o final no 0. Vai reportar livrando o final da 1-0 e ciente dos pássaros. É muito pássaro do que ele está em pé. Se pudesse ter uma pista para o Fadar, é interessante. Muito pássaro aqui mesmo. Sim, como é que é? Juliette, graças pela informação. Torre Salvador, azul 274, ponto espera pronto. Da 3193, pode passar para o controle? Afirma da 3193, decolou os 3, me chama controle em 120, decimal 8, obrigada. Obrigada. Já cruzou o eixo de aproximação da 1-0, acho que é mais já. Gente, mais que a trilha de frequência. P714, autorizado a decolar 1-0, vento no 50 graus, 08. Autorizado a decolagem, o azul da 714. Base da 1-7, baixou e checou, acho que é o Mike Yankee. Então, Mike Yankee reporte final 1-7 para o Javi Star. Vai reportar final, Yankee. Que a nossa frente pro 235, vai ter que desviar. Firme, ideal para o desvio. Produção, assim a gente evita o comum. Autorizado, direto são, da 3193. Sim. Salvador, eu vou usar o 097 para fora. 230, deixa eu dar o 1-0. No 097, aciona a identificação. 20, pegou no 097. Quem é que tem condições de realizar ponto parado na cabeceira no 7? Afirma! 3. Claro, sim, claro, vê se nada bom, tipo, 1-0 mais 7. Poderia ter cuidado de confirmar qual é o nosso número na aproximação? 1 a princípio para aproximação, gol no 097. Confirma o gol no 097. Tem condições visuais, autoriza lá, direto em cima. Voo 097 autorizado direto pelo. Direto pelo 207, voo 097. Oscar Mike Yankee, livre táxi até o Pátio 4, no Pátio de Frequência, boa tarde. Boa tarde, Estelha. 714, na escuta do controle Salvador. Dois sete um quatro, chama o controle 1-202-08. 208, 2714, obrigado, controlado. Sarge, Azul 2714, na saída Momo. Azul 2714, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para nível de voo 1-160. 1-160 via Momo. Voo 097 é autorizado, 4.000 pés, ajuste no 0-3. 4.000, ajustado no 0-3, voo 097. Por acaso a gente cancelar o plano IFR e continuaria sendo o número 1? Voo 1097 no aeronave se aproximando para Salvador. Positivo, poderia então propor cancelamento da presente e direto para uma base pela esquerda da pista 10? Eu aguardo de coordenação com a torre de controle. Ok, Mike Vitor Alfa, prossiga. Mike Vitor Alfa, aguarde o estacionamento e que a pista 17 se encontra impraticável no momento. Decola do 45 diretamente. Gente, o Mike Vitor Alfa então autorizado o estacionamento e reporte pronto para decolar. controle é o 2714 da Azul. É 3193, chame centro Recife, frequência 128.35, alterno 125.1. 12835, 1251, portanto 3193. Prossiga Azul 2714. Eu poderia coordenar com o centro a proa de Barreiros para o 2714? Azul 2714, autorizado direto Barreiros. Sente direto Barreiros, 2714, obrigado. Acionera 6142.0 da Pronto. Acionera 6142 após a rolagem do tráfego à frente, autorizado a DNA e manter o 90. Após o tráfego ali, manter a Acionera 6142. Presente, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 118.95. Voo 1097. 1097, na presente, autorizado, próxima final 10. Reporte na final 10. Gente, autoriza a base direta pela esquerda? Afirmo, voo 1097, nenhum tráfego vai reportar no CT. Correto, vai passar na final. Voo 360, via saída São Voo. 360, São Voo. Pode ser voar letra 6312. Letra 6312. Vitor Alfa, ciente, informa uma viatura taxiando via Papá, mantém a posição aguardando para iniciar de ponta. Ciente. Ele é 1142, autorizado de decolar, 10, vento 120 graus, 099. Deve decolar, chanel 604. Vitor Alfa, informa o tráfego Boeing 737 aproximando o visual para pista 10, aproximando, irá realizar uma base para pouso na pista 10, agora passando 2.000 pés, decolagem a critério do PAD 5, vento é 120 graus 09 nós, quando fora do solo, reporte visual com tráfego. Aguardar a passagem do tráfego, Mike Vitor Alfa, algumas imagens de Yankee Romeo Bravo. Sim, Yankee Romeo Bravo. Bravo, Yankee Romeo Bravo, autorizado a acionar, reporte pronto para decolagem. Já acionado, já, está pronto para o como que a pista 17 está em praticável, mantenha a posição aguardando. Puxa, né, 6142, decolado 250, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, Xanero 6142. Serra Lago, Serra do Campo. Salvador, Xanero 6142. 6142, contato radar na decolagem, suba via saída São João na transição, confirmando via saída Buca, transição para o uniforme para o nível 350. Buca, Jamo, 350, Xanero 6142. Base para final. Gente, quanto é a posição aguarde para o decolete? Fazendo alfa. Final normal, baixado, checado voo 1097. Gente, voo 1097, autorizado pouso 10, vento 140 graus 099. Autorizado pouso para o voo 1097 na 10. Alfa, decolagem a critério do pátio 5, vento 140 graus 099, reporte quando fora do solo. Super Alfa, copiado, superado pelo gol, iniciou mais Super Alfa. Quem que é o meu bravo decolado da presidente, até que se até o papá. A presidente autorizado, senhor. Gente, Yankee Romeu Bravo, mantendo separação com o tráfego à frente com o mesmo destino, reporte fora do solo, decolagem a critério do site 5, vem até 140 graus, 089. Ciente, bravo. Para do solo, Max Paral. 1097, solo ao 53, libera a direita, chame o solo em 121, decimal 9. Direito 219, gol 1097. O Ian Mirá fora do solo também, senhor. Mike Vitor Oscar, fora do solo ao 53. Aguarde diferença. Aguardando, Mike Vitor Alfa. E aqui o meu bravo fora do solo ao 53, aguarde transferência. Bravo. Controle Salvador 4462, sentido a informação, mantendo nível 190. Azul 4462, acione identificação, priorizado direto ao Bomédio, onde intercepta a chegada ao Bomédio 1. Mantendo o Bomédio, já me dá a descida. Mike Vitor Alfa, chama o controle 1208. 1208, Mike Vitor Alfa. Flor de Serra de Jacuíndia, mantendo 500 pés, na sua escuta. E aí, com o meu bravo, autorizado Serra de Jacuíndia, reporte da final para a Serra de Jacuíndia. Bravo. Avisou quem é com o meu bravo, mantendo separação, Mike Vitor Alfa, também Serra de Jacuíndia, decolado seu aeródromo. Papá, papá, Mike Vitor Alfa, reporte final Serra de Jacuíndia. Passará final, Mike Vitor Alfa. Trago Fiosca, sobre Ceasa, chame torre, 1 no 8 decimal 95, como tráfego visual, 2 helicópteros Romeu 44, 8 milhas, posição de 11 horas, rumo noroeste. Trago Fiosca na escuta do controle. Sierra Golf Oscar na estrutura do controle. Prossiga. Formo dois tráfegos. Romeu 44, afastado 8 milhas, posição 11 horas, rumo noroeste, direto Sierra Índia com Índia. A 500 pés. Presente do tráfego Sierra Golf Oscar. Sierra Golf Oscar da presente chama a torre, no 8 decimal 95. Torre 1, no 8 decimal 95, Sierra Golf Oscar. Bem, Serra Golfiosca, informo que a pista 1 na série se encontra impraticável devido à banda de pássaros. Mantenha através norte do Tatuí Salvador, tráfego ainda 9 estados. Vai manter o através norte da Torre Salvador, o Serra Golfiosca. Serra Golfiosca, nenhum tráfego vai reportar. Frequência 1-2-8 decimal 3-5, contando 1-2-5 decimal 1. 2-8-3-5-2-5-1, Recife 6-3-1-5. Confirma, a nave chamou o controle. Retaguarda Romeu Bravo, Serra Índia com Índia na final, Mike Litoral. Cliente, frequência livre, Mike Litoral. Livre, Alfa. Passo 462, pode ir lá na frente de Duna? Passo 461-42, chama centro Recife, frequência 125 decimal 45, alterna no 2000 decimal 85. 2545, 2085, Recife, chama 6142, até. Eu acho que informo que a pista 17 foi liberada. Se caso deseje prosseguir para a pouso na 17, fica a critério do CIF. Se houver possibilidade, pode ficar pouso no zero, Serra Golfiosca. Tem questão Serra Golfiosca, pode final no zero. Reporta final no zero, Serra Golfiosca. Salvador, boa tarde, o azul 2715, nível 190, se tira Oscar, mais 20 milhas pro ideal. 2715, essa via chegada a mão, reporte no ideal. 7 via, reportar no ideal, 2715. Estou autorizado pouso no zero, vento no 70 graus, 089. Livre pouso no zero, Serra Gonçalves. Valeu, 4410. Azul 4462, prossiga. Vai fazer um PCMG aqui, se você precisar de uma formação. FM? Vai fazer um desvio à esquerda aqui, se você precisar de uma formação. Desvio à esquerda, confirme PRO? PRO 035, é um pequeno desvio. Não consigo compreender a PRO. PRO 035. Gente. Azul 4462, reporte retornando. 4462. 3-1 da Ojané, autorizado a alinhar e manter o chão zero. Alinha e mantém, né? 3-2-1. Ojané 6321, eu informo que a saída agora será Elefa 1 no Bravo com curva direita, veja, chão zero. Cuidado pra gente, ainda há pouco, Elefa 1 no Alfa, agora mudou pra 1 no Bravo? Sim, Elefa 1 no Bravo. Ok, Elefa 1 no Bravo. Azul, Serra do Caso, está liberando a Delta. Azul, 4462, pode prosseguir na descida? Gente, Azul 4462, autorizado 2000 pés, ajuste no 013, reporte estabilizado final LSX-V. 2000 com 1003 vai reportar final X-Ray 4462. É 321, não. Em coordenação, me desculpas, é Elefa na Brava não, é Elefa na Alfa mesmo pra pista 10 agora. Sim, curva direita só a saída, né? Afirma, Elefa na Brava. 1 no Alfa. Elefa 1 no Alfa. Curva direita, pode. Ok, decolagem autorizada, o vento no 40 graus, 8 nós, o Xené 63. Na 1 no Zero, o Xené 63. Sim. No 050. 070-2715. 270, livre das decisões ou 2715? Autorizado a alinhar e manter o chão zero. Na 6321, no decolado 05, time controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 608, 6321, obrigado, boa. Boa tarde, Xané 6321, decolou. Xané 6321, contato radar na decolagem, após 2000 pés, direita, direto Elefa. Ok, após 2000, direita, direto Elefa, obrigado, 6321. Na 6321, subir e manter nível de voo 360. 360-6321. 2017, decolagem autorizada, pista 10, vento 150 graus, 7 nós. Autorizado, Sierra Golf Oscar até o pátio da base. O Gol 2097 decolado ao 07, chama o controle, frequência 12028, boa viagem. 208, boa. 2 Salvador, 18, decimal 95. 1895, obrigado. Torre 4462, estabilizado 3 milhas do Índia Serra. Azul 4462. Pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 079. Ajuste no 0 no 3. Livre pouso 4462, com 1013. No 5 autorizado direto do Duna 27 no 5 azul. Direto Duna, o azul 27 no 5. Valeu 4065, boa tarde, mantém o ponto certo. Vai manter o ponto certo. A saída permanece a mesma? Afim, estamos 1 no Leda Mótima. Salvador, está 3172, informação ótica. 3172, aciona identificação. Essa via chegada a Bomé de Uno para nível 050. Identificou, descendo via Bomé de Uno 050, está 3172. Autorizada, alinhar e manter o Alerta T10, 406. Direita 21, avançou 442. Informação alta, 620 a sua identificação, desça via chegada com médio 1 para nível de voo 060. 060, 3 a 2, tá? Alterno 28 decimal 35, alterno no 25 decimal 1. 12835, confirme a secundária? 125 decimal 1. 251, certo. Sename 321, chame centro Recife, frequência 128 decimal 8, alterno 126 decimal 0. 128 decimal 8, 126 decimal 0, chané 321, boa. 120 decimal 8, boa. Obrigado, muito obrigado, bom trabalho. Salvador, boa tarde, azul 4065, decolou, não sei se azul 4065, contato radar na decolagem. Suba via saudação voo 1 no transição Mótiva para nível de voo 320. Sobe via saudação voo 1 no Mótiva para 320, azul 4065. Iniciando rolagem na 1-0, passaria do 2-2-3-0. Patrulha atualizaria a proa de lei do Osalvo para o 4065, já? Confirme. Autorizaria o 4065, voa a Leda? O 4065 autorizado direto Leda. Leda, 4065. Zona está autorizado, é 7 no 5? É 7 no 5, após estabilizado, autorizado final procedimento TLS-X3. Está autorizado, é 7 no 5. Passaredo 2230, decolado aos 1-6, chame o controle, frequência 120, décimo 8, boa viagem. 208, muito obrigado e até. 21215. 21215, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 6211, 1198-95. 1895, boa. Boa tarde, 2230, decolou, está na sua escolha. Passaredo 2230, Cuba Via, saída Arbor 1, para nível de voo 180. Arbor 1, para 180, Via, Passaredo 2230. Decolagem decolagem autorizada, pista 90, 950 graus, 59. Autorizada, decolagem 90, gol 256. Boa tarde, gol 959, está no ponto espera pronto. 959, boa tarde, mantém o ponto espera. Mantém. Quer travar. 227 no 5, chame Torre, 118, decimal 95. Ô, cuidado, senhor. Torre, Salvador, azul 27 no 5, passou externo, baixar travar. Azul 2795, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda. Cinco, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-3-0, grau 7. Autorizado pouso, 1-0, azul 2-7-1-5. 1-2-5-6, decolado 1-9, chamei o controle, frequência 1-2-0-8, boa viagem. Boa via, saída Puca, transição Zipar para nível de voo 370. Puca Zipar 370, a possibilidade da coordenação com a Recife, ascensão 4-1-0. É autorizado, nível final 490. 490, muito obrigado. Autorizado, alinhar e manter o chão zero. Alinhar e manter 9-0, vou no mais circulado. No solo aos 21 direito, 121 da decimal 9. 219 livrando a direita, azul 2715. Possível aí, senhor? É a proa de Elefa ou Apeló? Localizador externo da 3172. Passaria 2230, autorizado direto, Elefa. 172, chame torre, 118, decimal 95. 1895, Santa Teresa, 172. Colo 620, desça para 2 mil pés, autorizado, final procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Logístico 1-0, no 3. 2013, reporte estabilizado, X-Ray, igual no 620. 065, chame centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterno 125 decimal 1. 2835, 251, 4065, aborto. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 8-9. Teve pouso, pista 1-0, 3-1-9-7-2. Pouso 5-9, decolado aos 2-6, chame o controle, já conhecendo 2-0, décima 8, boa viagem. 2-0-8, boa tarde. Salvador, boa tarde, gol 659. 59, contato radar da decolagem, suba via saudação voo no transição Doppler para o nível de voo 360. 659, poderia voar Lira? 659, autorizado direto Lira. 659. São 3172, no solo 25, direito, 121, décimo 9. Direito 19, obrigado, boa tarde, distância 3. 172. Sim. 230, solicito um desvio à esquerda, senhor. Conselheiro 2230, ciente. Estabilizou o gol no 620. O gol no 620, chame torre, no 8, décimo 95. 895, gol no 620.